1 João, capítulo 4, primeira carta de João, lá no finalzinho do Evangelho, dos Evangelhos. Capítulo 4. Obrigado, Emma. Que bom que Deus tem dado talento, né, e dom e tudo para a glória de Deus. Primeira João 4, apenas o versículo 18. Senhor, que Tu nos comunique com graça a Tua palavra, Jesus. Que toda a compreensão, todo o entendimento, toda a comunicação seja produzido por Ti, Senhor. E que saiamos desafiados por Ti a viver, a experimentar daquilo que ela traz para a gente. Me abençoa, nos abençoa, em nome de Jesus, amém. Deixa eu sair aqui atrás da... Se nós fôssemos fazer uma avaliação bem geral, bem rápida, sem tanta precisão da geração e do tempo que a gente vive hoje, eu diria que há pelo menos três questões muito claras, obrigado, César, que a gente consegue enxergar em nossos dias. Primeiro, uma geração que está visceralmente envolvida com tecnologia. É impossível pensarmos no tempo hoje, ou no tempo hoje, sem tecnologia, sem todas as implicações e desdobramentos que a tecnologia nos proporciona hoje. Pensar no tempo, pensar 10 anos, há 10, 15 anos atrás, por exemplo, né, e a gente, se a gente pudesse ter um vislumbre do que seria os nossos dias hoje, século XXI, 2011, ainda que seja num país como o Brasil, com tantos desafios econômicos, sociais, políticos, tecnológicos, a gente, se nos contassem a história, a gente não acreditaria no tamanho do benefício que a gente usufrui da tecnologia. Em qualquer lugar que você vá, qualquer comunidade menos favorecida, mais empobrecida, você vê um celular, você vê algum sinal de tecnologia. Quando a gente viaja de ônibus, e eu viajei muito de ônibus para o Rio, para São Paulo, para Minas, naquele ônibus bem confortável da São Geraldo, da Itapemirim, bem, sabe, Gontijo, meu amigo, aquele pé durão da Gontijo. Quando chega lá perto de Milagres, na Bahia, você não consegue nem mais usar o banheiro. Você vê aquelas antenas parabólicas enormes, naquelas casas bem pequenininhas, aqueles telhados pequenos, quase que não suportando o peso da parabólica. Então, pensar hoje em nosso tempo, em nossa geração, sem que haja uma relação íntima com tecnologia e, obviamente, com as suas implicações, né? Quem tem um celularzinho melhor pode tirar uma foto minha e o meu agente deixa. e pode já postar no Face, né? Pode colocar no Twitter e pode, enfim, há uma viagem que é feita a partir de um simples aparelho de celular. Obviamente, você precisa ter um iPhone feito o meu, certo? Não é qualquer telefone, tem que ser um iPhone igual o meu. Então, é impossível a gente pensar em qualquer tipo de trabalho, de profissão, quem não tiver um e-mail, um endereço, uma homepage, um site, né? É difícil, muito difícil pensar em tecnologia, em nossa geração, sem pensarmos em tecnologia, sem pensarmos no boom da comunicação a partir de instrumentos tecnológicos, né? Sem pensarmos num avanço da medicina a partir dos instrumentos tecnológicos, sem pensarmos, enfim, o que é que você pode pensar a parte da tecnologia? Enquanto conversamos aqui, existem milhares de pesquisas avançadíssimas que não foram nem colocadas para a sociedade. A impressão que se tem é que vão dizendo assim, espera um pouquinho, senão o povo vai endoidar aí. Porque cada vez é um troço novo, é um instrumento novo, é um celular novo, é alguma coisa que é colocada à nossa frente, que é um estouro, que é uma surpresa, uma coisa impressionante. Então, pensarmos na nossa geração é pensarmos em tecnologia e nos seus desdobramentos. Uma criança feita João Pedro, por exemplo, que não sabia nem ler direito, e ele já mexia lá no mousezinho, já bota nos favoritos e tal, tal. Já nasce praticamente sujando o teclado do computador. Porque é uma realidade. É impossível a gente pensar, né? E é óbvio que, se de um lado há um benefício, se por um lado há uma possibilidade, ou inúmeras possibilidades, de várias coisas que se pode fazer, há também as suas implicações que são negativas e são danosas. E uma outra marca da nossa geração são relacionamentos que são descartáveis e são fruto dessa relação com a virtualidade, que decorrem da virtualidade, que acontecem a partir de um perfil, que viciam as pessoas, que tiram as pessoas dos seus círculos de amizade, que, por causa disso, foram criados grupos de viciados em internet, né? Tem o AA, tem não sei quantos grupos de não sei o quê, e hoje existem os viciados em virtualidade. E a mesma pessoinha que eu falei, se eu deixar, fica horas, nos Bakugans da vida. Sabe o que é Bakugan? Ah, eu sou fera, meu filho. Bakugan. É Bakugan, é Ben 10, é não sei o quê, é cada jogo mesmo. Tem hora que eu falo assim, desliga esse negócio, em nome de Jesus! Porque é cada bicho feio danado. Mas se deixar, vamos para a praia. Quero não, estou cansado. Eu estou ligado já que a vontade é ficar lá só, jogando lá aquela coisa. É uma relação que acontece, é um trem, como diria o mineiro, que vai tomando a pessoa. Ainda bem que na minha época só era Atari, no máximo. Aquele plank, plank, plank, plank. Sabe aquele tênis que tinha antigamente? Plank, plank, plank, plank, plank. Telejogo, né? Sabe não, né, Gustavo? Que tinha aquele aviãozinho fazendo... É? É, como é que é o nome? E Pac-Man. Pronto, fora isso, agora, meu amigo, a qualidade dos jogos, a perfeição dos jogos, né, Rafa? A nitidez, a realidade. Os jogos mesmo de futebol, o cara faz cara, jeito, bate aqui. A galera fica, até os mais novos, para não dizer o contrário. Mas fora toda essa brincadeira, a grande realidade é que a gente vive uma geração onde a virtualidade determina também as relações. E as relações tornam-se cada vez mais plásticas, mais superficiais, mais distantes, mais sem profundidade. E as famílias, elas estão separadas, cada um no seu canto, com seu PC, com seu notebook, com seu equipamento, linkado no mundo que não a faz real. Né? Ela é um ser irreal naquele universo ali. Também é marca da nossa geração, talvez por conta da explosão tecnológica e por causa desse poder da comunicação, um apelo, mais que apelo, mais um culto, é uma coisa desesperada pelo corpo e pela aparência, né? Pela estética. Os padrões que vão se estabelecendo de estética. O que é bonito, o que é feio. Ontem eu estava dirigindo e o cara pegou um Honda Civic, e colocou um negócio, cara, que parecia uma bicicleta. Aquelas bicicletas que o cara coloca, um bocado de coisa assim, vermelha e tal, aquele negócio de lama assim. Era um Honda Civic. Coisa mais horrível do mundo. E dentro estava o cara que parecia ser o cara mais feliz do mundo, com aquela deformação que ele colocou no carro. Mas há um padrão de beleza que se estabelece, de estética que se estabelece. O tipo do cabelo, que tipo de roupa, que adorno se coloca, se a calça tem que ser cintura baixa, cintura alta, se tem que ser cabelo estirado, cabelo enrolado. Aqui mesmo, sábado passado, aqui no, na nossa campanha, meu amigo, foi tanta chapinha que a chapinha amoleceu, aqueles dois negócios ficou meio mole assim. Porque há um padrão estabelecido. E aqui eu não estou dizendo que é feio, que é bonito, se não deve fazer, se deve fazer. Apenas dizer que, culturalmente falando, vai se estabelecendo padrões. E essas coisas estão intimamente ligadas ou linkadas, porque, por conta da tecnologia e do poder que ela tem de comunicação via esse instrumento tão, tão maciço, aquilo que se estabelece como beleza na Europa, na América, no sul do Brasil, no sudeste do Brasil, através das novelas, enfim, de todos os meios de comunicação, enfim, daquilo que define a opinião, chega a todo mundo. E a coisa é meio violenta, a coisa é meio assim, escravizador, ou escravizadora. Porque, saindo desse universo mais amplo, mais geral, também nas experiências ou nas relações mais específicas, né? Nos nossos ciclos mais específicos, as relações também vão sendo definidas a partir dos padrões que a massa vai estabelecendo como padrão para a gente. Então, eu lembro, há muitos anos atrás, se você ver as fotos da minha família, de família, não vou falar de Beta hoje, não. Eu vou falar de outros irmãos que estão ausentes. Então, mas se você ver, por exemplo, a foto da minha família, Andréa, eu tenho um irmão que é quase 10 anos mais velho do que eu, e tem umas fotos, cara, que você fala assim, eu não acredito que uma criatura conseguia usar uma calça dessa, que cobria o sapato todo, a famosa boca de sino. E por baixo da boca de sino tinha um cavalo do cão deste tamanho, um sapato, meu amigo, que a sola era para 4 gerações. Não tinha cupim que terminasse com aquele negócio ali. Era um padrão de moda, de beleza, porque os artistas usavam, etc., né? Aquela moda. Aí hoje a gente fala de uma moda retrô, né? Aí tem de novo aquelas pantalonas e tal, e a moda, e os caras acham que é tudo novo, mas é tudo vai e volta, vai e volta. Houve uma época que as mulheres enrolavam o cabelo, botavam uns bigodinhos e tal, faziam uns permanentes, e esquentava para embaixo ficar uns cachinhos. E aqui as madeixas mais lisinhas, embaixo o cabelo mais arrumado aqui, para ficar frisado o cabelo, porque a moda era o cabelo frisado. Mas um dia, minha irmã foi fazer os bigodi e botou muito em cima da raiz. E passou o dia todinho, ó. Eu não vou dizer que foi Beto e Flávia, porque senão vamos ficar com raiva de mim. Meu amigo Miguel, quando ele foi tirar aqueles bigodi para ficar permanente, ficou parecendo Jackson 5. Não tinha água que desse jeito, meu amigo. Irmãos, fora esses exageros, no negócio do Beto não foi exagero, não. A grande verdade é que a gente vai se deixando levar pelos padrões que são estabelecidos. E como uma esponjinha, a gente vai absorvendo, quer seja questões estéticas, né, visuais, e de padrões, né, o que é bonito, o que é feio, né, uma discussão, o que é brega, o que é sofisticado, o que é bonito, o que é feio, sobre que referência a gente pode, então, definir essas coisas? A gente não sabe exatamente. O fato é que, em algum nível, a gente vai sendo influenciado por isso. Isso vai influenciando a gente. E no que concerne as nossas questões mais subjetivas, que tem a ver com as emoções da gente, com os sentimentos da gente, que tem a ver com as relações da gente, com aquilo que é essencial e que vai dando sentido e significado para a vida e para a existência, da mesma forma a gente vai se dobrando diante dos padrões que vão se estabelecendo para a gente na nossa existência. Eu tenho um autor que eu já comentei algumas vezes que eu já li e recomendo, que é um autor chamado Paul Tournier, que é um suíço, psicanalista cristão, já faleceu na década de 60, mas um cara com a cabeça muito para frente, um cara muito além da sua época. E num dos seus livros, que se chama Mitos e Neuroses, ele tem a seguinte tese: que existe uma tensão entre aquilo que nós somos efetivamente, que tem a ver com a nossa constituição genética, com as nossas heranças genéticas e, no primeiro momento, com a nossa herança familiar, nesse primeiro círculo, o círculo de relacionamento, que vai nos construindo, que é estruturante para a gente e que vai fazendo da gente a gente. Entre isso, aquilo que eu sou, de fato, e aquilo que a gente projeta para fora da gente, existe uma tensão muito grande, porque quase sempre projetamos para fora da gente aquilo que a gente não é. Nos esforçamos para apresentar para fora da gente aquilo que a gente não é. E por quê? Porque existem padrões, existem questões que nos envolvem, que estão em nosso entorno, e que vai definindo, determinando, o que vai sugerindo o nosso comportamento. Na adolescência é uma coisa muito forte isso, para que eu possa fazer parte dos grupos ou do grupo. Então, muitas vezes a gente se permite determinadas violências para a gente ser parte do grupo. Brincadeiras, coisas que são ditas. Há uma coisa muito em voga agora, que é o bullying, né? Essa coisa de se permitir que se rompa todos os limites possíveis dos meus valores, dos meus princípios, daquilo que eu sou, daquilo que eu imagino, ou daquilo que está sendo estruturado em mim, construído em mim como pessoa, para que, no fundo, eu possa ser parecido e ser aceito pelo grupo. E eu diria, apenas corroborando com Paul Tournier, sem nenhuma pretensão de mexer na ideia dele, porque eu concordo, essa tensão que existe entre aquilo que eu sou de fato, e eu sei quem eu sou, e aquilo que eu projeto para fora, nessa tentativa de apresentar uma outra pessoa, muitas vezes é um movimento inconsciente, é um movimento que tem a ver com a necessidade. E aí entra um adendo que eu quero fazer ao que o Paul Tournier fala, é que no fundo, no fundo, no fundo, a nossa maior necessidade, a nossa maior carência, eu diria que é a mãe de todas as carências, que é o grande latejar da alma da gente, é que nós temos uma necessidade de sermos aceitos, de sermos amados pelas pessoas. A nossa busca, no final das contas, o nosso movimento, no final das contas, é por amor, é por aceitação. No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, o que a gente quer, quando a gente, às vezes, muda um adorno, ou a gente esteticamente se iguala a alguém, ou quando a gente, de maneira assim, violenta, se violenta com coisas, né? No fundo, queremos nos aproximar de alguém que possa nos enxergar como alguém. No fundo, a gente quer ser amado. Outro dia, quando eu fui escutar a banda de a outra, porque Márcio é um cara que tem muitas bandas, Márcio é uma orquestra, na verdade, né? Márcio toca em pelo menos uma, que eu conheço, tem a Olinda Fusion, a Tiento, a Vírus, e ele faz cover de Roberto Carlos, não estou brincando. E tem um quartel. Gustavo mandou dizer isso. Outro dia eu fui ouvir Márcio tocando lá no Burburinho, lugar bom, tranquilo. Como é o nome da rua? Rua da Moeda. E eu fui lá escutar meu baixista tocando lá. E cheguei cedo, sentei lá no mezanino, aquela conversa toda e tal. O cara do som atrasou e tome tempo. 11 horas da noite, nada tinha acontecido, nenhum som tinha sido armado, mas tem que ir embora, bicho, está muito tarde. Quando eu desci, porque é um mezanino, né? Quando eu desci, e que eu fui para a rua, eu me senti como Moisés, porque era uma nuvem, tinha uma nuvem de fumaça assim. E o meu carro estava do outro lado lá, assim. E eu disse, vou lá para o outro lado do carro. Aí fui andando pela rua. Em cada lugar, de maneira assim, geral, obviamente, você via os grupos, os cabeludão, os tatuadão, os caras, sabe? Aqueles grupos todos assim, muito bem definidos, o tipo de música, reggae rasgado, um reggae mais melancólico, aquela coisa tal, um rock, trash, uma coisa mais MPB, uma coisa mais assim, outra coisa mais assada. E os grupos bem definidos. Eu estava pensando que, no fundo, esses grupos, e nós mesmos, todos nós, temos uma necessidade de nos agruparmos às pessoas que possam se parecer com a gente, que possam ter uma semelhança no traquejo, na palavra, na linguagem, no que se crê. Porque, no fundo, a gente quer ser aceito. A gente quer ser amado. A gente quer ser acolhido e aquecido. É por isso, gente, que é tão difícil lidar com a diferença. Porque a diferença tira da gente, ou nos tira desse lugar de segurança. Ela confronta esse lugar de segurança. Ela rompe com essa proteção, com essa cerca. E mais do que isso, lidar com a diferença é olhar para si e perceber esse movimento que muitas vezes é violento demais. E às vezes você se percebe dizendo assim, ora, por que eu estou assim? Ou por que eu estou vivendo assim? Ou por que eu tenho essa postura? Ou porque eu tenho esse jeito, esse jeitão. Eu não sou assim. Ou então o contrário, você vê pessoas que vivem uma angústia profunda, uma tristeza, uma depressão, porque vai trancando na alma, vai sublimando e vai atracanfiando coisas e sensações, sentimentos, porque na cabeça dessa pessoa, se ele abre isso, se ela abre isso, ela não vai ser aceita, não vai ser respeitada, não vai ser compreendida, ela no fundo não vai ser amada. E o que nos agonia, e o que nos assusta, o que nos aterroriza, é o fato da gente não ser amado. Essa é a rejeição, é um mal que nos apavora. Ser rejeitado é apavorante. No fundo, a base da vida, da existência, do ser, é essa aceitação que é fruto de amor. E é por isso, eu nem li o texto, não foi? Mas o texto que está aqui em 1 João, capítulo 4, diz assim: no amor não existe medo. O amor é libertador, porque o amor assina a nossa carta de alforria. É por isso que na psicologia, eu não sou estudioso, não sou psicólogo, nem sou psicanalista, mas apenas um inserido, na nossa existência, desde a infância, que vai estruturando a gente, que vai fazendo a gente o que a gente é, quando esses vínculos de amor são rompidos por várias razões, ou são manchados, ou são trincados, ou são entram em desarmonia, não são resolvidos, a probabilidade da gente se tornar um ser, um adulto inseguro, errante, perdido, não perdido necessariamente na vida, sem profissão, sem alguma coisa, sem uma identificação profissional, acadêmica, mas essencialmente como indivíduo, no coração, na alma, sentindo-se desapegado ou desprotegido na vida, é porque o ser precisa ser estruturado na base do amor, porque o amor, ele liberta a gente. Quando a gente sabe que alguém ama a gente, de fato e de verdade, a gente sabe que a gente pode ser, de fato e de verdade, quem a gente é. Eu posso ouvir um amém? Amém. E ser o que a gente é, de fato e de verdade, é uma das grandes bênçãos dessa existência. Uma das coisas mais terríveis e angustiantes e adoecedoras é fazer fita. É ter que se mostrar de uma forma que você não é. Isso é a pior das violências. E aí eu quero me aprofundar um pouquinho mais para dizer que se é verdade que o amor é estruturante na vida do indivíduo, porque o amor lança fora o medo, e é o medo da rejeição, é o medo de não ser aquilo que a gente não é, é o medo de não sermos, ou de não nos portarmos como de fato somos, e a certeza de sermos aceitos como somos. É verdade que só existe um lugar, de fato, que é esse chão estruturante e libertador, e esse chão chama-se o amor de Deus. João está se referindo ao amor de Deus. É o amor de Deus que lança fora todo medo. Porque o amor de Deus é pleno nessas categorizações, digamos assim, de ser, de não ter interesse, de não ter exigência, de ser incondicional, de ser entregue, de ser abnegado, de ser sacrificial, porque o amor de Deus, na verdade, gente, o amor é uma pessoa, e essa pessoa é Deus. Deus é amor, está aqui no versículo 9, desculpa, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. De modo que não é só falar a respeito de um sentimento, mas é falar acima de tudo, a respeito de um ser que nos estrutura, que nos equilibra, que nos cura e que nos faz ser quem somos. Porque se eu estou fora do padrão, em Deus há lugar para todos os padrões. Amém ou não? Isso é libertador, gente. Isso é libertador. E isso muda. Isso muda a minha adoração. Isso muda a minha relação na missão, na vocação, na devoção. Porque na hora que eu sei que é Deus que é amor, que me estrutura, e Ele é a carta de euforia para a minha alma, então não tem firula mais. Não tem mais para que isso. Não tem aquele lance de dizer assim, vamos agora preparar o ambiente, porque, por favor, meu irmão, toca esse teclado aí. Oh, Espírito Santo, desce aqui nesse lugar, Senhor, nossas almas. Não tem espaço para isso mais. Porque essa relação é uma relação de verdade, de luz no coração da gente. Tem um Deus que não só nos conhece, mas é a nossa estrutura, é o chão que vai nos dar toda a base de sustentação para a vida, para a fé, para a eternidade. E é isso que o João está dizendo, porque no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E de fato, essa experiência de sermos quem não somos e de vivermos insistindo ou insistentemente vivendo, tentando ser quem a gente não é, para agradar A, para agradar B. Obviamente que eu não estou falando aqui de uma postura irresponsável ou aquela velha história, clássica história, dizer assim, eu nasci assim, meu querido, eu vou morrer assim. Eu não estou dizendo isso, eu não estou falando que é eu nasci assim, nananana, sempre Gabriela. Eu não estou falando de Gabriela. Eu estou falando da sua condição. Estou falando do seu estado em Deus. Ou seja, você não precisa fazer fita como você faz fita para poder ser aceito nos ambientes que você e que eu estamos. Na família, no trabalho, muitas vezes na comunidade de fé. Porque em Deus, a gente é o que a gente é. Isso liberta a gente. Isso muda a gente. Isso muda quando a gente vai parar e vai cantar. E vai devotar o nosso momento ali de adoração. Sabendo que Deus conhece o nosso coração, ou seja, Deus conhece aquelas últimas horas antes daquele momento ali. E conhece as outras horas que virão. Deus conhece o contexto pleno, está ali exposto diante de Deus. A gente ainda vai ter o desafio, e eu estou terminando com isso, de estarmos diante dos padrões de uma geração que é fascinada, e obviamente que eu faço parte dela, de uma geração que é fascinada por tecnologia, por toda essa coisa. Gente, é um negócio tremendo, cara. Daniela, minha irmã, fez a cirurgia, né, estourou as pedras nos rins com um laser. Imagina, 20 anos atrás, ia botar um laser, Flash Gordon, é antiga. Miguel agora lembrou de Flash Gordon, né, Miguel? Aquele escreve na pedra. Aí João Pedro ouvindo a conversa, eu e minha irmã conversando, que ela tem uma pedra e tal. Aí ele perguntou, ô tia, como é que tu engoliu essa pedra para tirar? Mas assim, há benefícios, há coisa tão boa acontecendo no nosso mundo, né? Se vive mais, etc, etc, etc. Mas há implicações danosas também. De estarmos sempre fissurados e pregados ali, seja onde for, no computador, na internet, enfim. E há outros padrões que vão sendo colocados para a gente. Se nós não nos apercebemos, a gente vai se subjugando, a gente vai se dobrando. Mas que não percamos esse fio no fundo, gente. O que dá sentido são os relacionamentos, é o amor que há em nós. E qual é o chão para que esse amor possa de fato nos libertar? O amor do Senhor, o amor de Deus em nós, nos equilibrando, nos sarando, nos norteando a vida e a existência. Amém? Vamos orar? Márcio, tem mais uma música para a gente terminar com cultura, com arte, para a glória de Deus? Senhor, confesso, Senhor, confessamos que nós fazemos tantos movimentos estéticos, relacionais, uma preocupação enorme, muitas vezes, que nós temos em não manchar nossa imagem, de não nos arranhar como pessoas. No fundo, a gente não quer perder o contato com as pessoas, porque fomos feitos para estarmos em contato com as pessoas. O nosso DNA divino nos faz pessoas sociáveis, relacionais. E, Senhor, francamente, é muito bom estarmos entre pessoas. É muito bom ser aceito, ser amado, ser acolhido, Senhor, como a gente é. E neste caminho de acolhimento, sem julgamento, se dá as maiores transformações do coração. É onde o Evangelho se revela como a força de uma dinamite, quebrando as barreiras, derrubando os muros. E a força propulsora disso é o amor uns dos outros. Senhor, que nessa noite o teu amor em nós destrua o medo que há em nós de qualquer nível ou tipo de rejeição. Que nessa noite o Senhor nos confirme na alma que tu nos ama, que tu nos aceita, e que ainda que a nossa mãe, coisa quase que impossível de pensar, apesar da gente ver nos noticiários mães que abandonam seus filhos em lixeiros, mas ainda que isso fosse possível na nossa vida adulta, jamais o Senhor nos abandonaria. Senhor, que a nossa âncora esteja lançada nisso, fincada nisso. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.